manifestação, que começou pacífica, foi marcada por excessos da polícia e, no fim, por atos de vandalismo de quem protestava. Os manifestantes estavam chegando no lugar marcado para o protesto e a polícia queria saber o que eles levavam nas mochilas. Pelo menos 30 foram detidos naquele momento. Segundo a PM, eles tinham pedras e bombas caseiras. Dessa vez, o tumulto acontece no meio de muita gente, no meio da população. A gente vê tropa de choque do lado de lá, disparando bombas de gás, bombas de efeito moral, tiros de borracha. E aqui motoristas parados aqui no trânsito, entre os manifestantes. Com os participantes do protesto cada vez mais espalhados, a violência acabou mais de 4 horas depois do primeiro confronto.